agora na antena web Fala Coração. A seguir, fique na companhia das melhores orquestras à volta do mundo no universo instrumental. A arte da vida. Acordar cada dia, levantar a cada tombo, sorrir a cada tristeza, vencer cada desafio, para que cada dia seja sempre mais feliz. Nas ruas da cidade, pessoas andam num vai e vem. Não vem cair à tarde, com os seus passos como reféns de uma vida sem saída, vida sem vida, mal ou bem. Pelos bancos desses parques, ninguém se toca sem perceber. E onde o sol se esconde, o horizonte tenta dizer que há sempre um novo dia, cada dia em cada ser. Não é preciso uma verdade nova, uma aventura, pra encontrar nas luzes que se acendem um brilho eterno. E dar as mãos e dar de si além do próprio gesto, e descobrir feliz que o amor esconde outro universo. Pelos bares, pelos lugares que ninguém vê, há sempre alguém querendo uma esperança sobreviver. Cada rosto é um espelho de um desejo de ser, de ter. Não é preciso uma verdade nova, pra encontrar nas luzes que se acendem um brilho eterno, e dar as mãos e dar de si além do próprio gesto, e descobrir feliz que o amor esconde outro universo. Talvez, quem sabe, por essa cidade passe um anjo e por encanto abra as suas asas sobre os homens e dê vontade de se dar aos outros sem medida a qualidade de poder viver.

you're here. Não importa o tempo que levamos para cativar o coração de alguém, o importante é marcar nosso lugar para que, mesmo ausentes, nos façamos presentes. Oh, Aproveite cada minuto, porque o tempo não volta. O que volta é a vontade de voltar no tempo. O amor. O amor é difícil para os indecisos, é assustador para os medrosos, avassalador para os apaixonados. Mas os vencedores no amor são os fortes, os que sabem o que querem e querem o que têm. Sonhar um sonho a dois e nunca desistir de buscar de ser feliz é só para alguns. Take a little time, a little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm colder. Hey, in my life there's been a heartache and pain. I don't know. Estiver interessada em você, fará tudo para chegar até você, sem medo e sem desculpas, porque o amor tudo alcança. Vai se entregar para mim como a primeira vez, vai delirar de amor, sentir o meu calor. Vai me pertencer. Sou pássaro de fogo que canta ao teu ouvido. Vou ganhar esse jogo te amando feito um louco. Quero teu amor bandido. Coração independente, por você corre perigo. Tô a fim dos teus segredos, de tirar o teu sossego, ser bem mais que um amigo. Não diga que não, não negue a você. Nova paixão, diz pra mim. Tão longe do chão, serei os teus pés. Nas asas do sonho, rumo ao teu coração. Permita sentir, se entrega pra mim. Cavalgue em meu corpo, a minha eterna paixão. Não tragas o peso do teu passado. Nesta hora, neste dia, pensa o que te prende ao teu passado. Reflete e vê se vale a pena. Caso não valha a pena, deixa-o à beira da estrada. Porque o que o passado não serve. Já passou a história. Concentremos-nos no presente, sabendo que grandes coisas estão por vir, mesmo em momentos de crise. Porque momentos de crise são momentos de transformação.